Começa agora, programa do Carlos Pitti. Não nego que eu não durmo bem sem você. Muito que eu não fico sem querer te ver. Não escondo que eu sinto tanta saudade sua. Não nego quando falo contigo, dá um calafrio. Muito que seu beijo me dá um arrepio. Não escondo que amo você à luz da lua. Se eu pudesse, eu faria o mundo parar de girar. Eu buscaria você só em um piscar pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica quando está comigo. Alô, meu povo, arrepia, Brasil! Vamos que vamos, moçada, a partir de agora, aqui no programa Carlos Pitti, para toda a nossa rede Brasil e Portugal, com o programa Carlos Pitti, com muita música sertaneja. É isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, onde quer que você esteja ouvindo a gente, aqui ó, na sua rádio, que é tudo de bom, não é? Não tem para ninguém, é a melhor programação, melhor música e os melhores artistas sempre passando por aqui, tá bom? Na próxima hora, eu aqui, você aí, juntinhos com muita música sertaneja. Já já tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Já já tem música nova, tem música pra matar saudade no nosso quadro Cabana Mundão. Daqui a pouquinho eu vou falar também da festa, do show de lançamento do meu CD, que acontece nesse final de semana em São Paulo. Vou falar da minha agenda também, vou trazer... Ei, tá cheio de coisa, é só você ficar ligadinho. Bora começar? Bora começar com a música desse novo CD. Faz parte do novo CD do Carlos Pitti, Calendário. Pra sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional. Fevereiro a seu lado a minha vida é um carnaval. Em março não há chuva que me impeça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira. Quero casar com você. Rabisquei no calendário, você pode. O ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. E em maio imagino você noiva e feliz. Em junho arraia muito foguete pra soltar. Em julho tem inverno pra gente se esquentar. Em agosto, a seu gosto, tudo pode acontecer. É só você querer. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei.

me diz quando a gente vai se ver, pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. Você me diz que não tá bem, que não para de pensar em mim também. Agora antes de dormir, por um segundo eu consigo até sorrir. Por que essa complicação? Distância é o fim pra quem tem coração. Será que eu devo te dizer? Eu quase choro quando falam de você, mas eu consigo segurar pra ter certeza que ninguém vai reparar que eu tô cada vez pior e a saudade em mim é cada vez maior. Eu poderia escrever 1000 canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. E diz quando a gente vai se ver, pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. E eu nem sei se algum dia eu já me senti assim. Eu nem me lembro de querer alguém como eu quero você pra mim. E é por isso que eu vou te dizer, quem sabe como. Eu poderia escrever 1000 canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. E diz quando a gente vai se ver, pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. Tão longe de você. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Amigos, eu sou a Fernanda e eu sou a Adriana. Nós somos as Marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitti e o Beijo das Marcianas. Alô, moçada, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Nós também estamos aqui. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Carlos Pitti Oficial. Programa Carlos Pitti. Vamos lá, gente! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Na paz e bem com a vida? Quero agradecer aqui, ó, as rádios que estão tocando a música do Carlos Pitti, do CD novo. Carlos Pitti, Passe de Mágica, A Saudade Aperta, Cada Enxada de uma Minhoca, entre tantas outras. Inclusive, falando em música nova, foi colocado essa semana o videoclipe da música Passe de Mágica. Tá lá, ó, carlospitti.blogspot.com.br. Você pode assistir também no YouTube, né? youtube.com/carlospittioficial. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, procura lá Carlos Pitti Passe de Mágica videoclipe e você vai assistir esse super videoclipe gravado em Guarulhos, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, né? Então tá bom. Falando em rádio, deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal das rádios que fazem parte da rede, que estão toda semana transmitindo o programa Carlos Pitti aqui, ó. Rádio Mega Sertaneja de Carapicuíba, São Paulo. Rádio Musical de São Paulo. Rádio Portal de Santa Luzia, Minas Gerais, né? Rádio Positiva de Barbacena, Minas Gerais. Rádio Sertão Brasil, é em São Paulo. É a rádio do Grande Pérez, né? Filho do nosso saudoso Tinoco, da dupla Tonico Tinoco. Que beleza! Um abraço pessoal de Pernambuco, pessoal da Rádio Tom Maior, é, na cidade de Limoeiro. Também é com a gente a Rádio Nativa de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Eu falei aqui de Pernambuco, aliás, eu vou estar nesse domingo e segunda-feira em Pernambuco, em Recife, Pernambuco, apresentando um grande evento. Já já vou contar mais detalhes para vocês aqui no programa Carlos Pitt. No sábado, dia 31, lançamento do CD, né? Lançamento oficial do CD em São Paulo, no Absoluto Clube, com muitos artistas convidados, muita gente, vai ser bom demais, tá bom? Vamos embora? Vamos que vamos, o programa Carlos Pitt, já que o nosso CD Carlos Pitt Passe de Mágica está sendo lançado esse final de semana em São Paulo, e aí sim vai ser distribuído para todo o Brasil. Vamos trazer mais uma música do CD novo do Carlos Pitt, A Saudade Aperta. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. A chuva que cai no telhado vai, a dor de mim não sai, vazio que me atormenta. O vento forte sopra na janela, na parede tem a tela que você pintou. O nosso quarto ficou tão vazio, desde quando partiu e me abandonou. A nossa cama ficou tão vazia, sem sua companhia, solidão restou. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu lembro pra esquecer. A saudade aperta, solidão judia, sinto sua falta, aperto noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo o ossinho que fez ecoadia. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. A chuva que cai no telhado vai, a dor de mim não sai, vazio que me atormenta. O vento forte sopra na janela, na parede tem a tela que você pintou. O nosso quarto ficou tão vazio, desde quando partiu e me abandonou. A nossa cama ficou tão vazia, sem sua companhia, solidão restou. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu levo pra esquecer. A saudade aperta, solidão judia, sinto sua falta, perto noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim, o que fez é covardia. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu levo pra esquecer. A saudade aperta, solidão do dia, sinto sua falta, bebo noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim, o que fez é covardia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim, o que fez foi covardia. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. Programa Carlos Pitt. Chega, tá tudo bagunçado, melhor tomar cuidado, não quero te perder. Chega, que já passou da hora, a hora é agora pra gente se entender. Nós precisamos conversar e encontrar a direção, pôr as coisas no lugar e sair da contramão. Nosso amor tá todo errado, é, tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado. Tá bagunçado, bagunçado. Melhor tomar cuidado, não quero te perder. E chega, pois já passou da hora. A hora é agora pra gente se entender. Nós precisamos conversar e encontrar a direção. Pôr as coisas do lugar e sair da contramão. Tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Só você que não vê que nosso amor tá todo errado. É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado. Tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Só você que não vê que nosso amor tá todo errado. É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado. Tá bagunçado. Tá bagunçado. Programa Carlos Pitti. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. É nóis! Passa esse modão pra frente. Vem! Pode me esperar, tô pronto pra sair. A noite vai bombar aí na terra do Didi. Se for de Ribeirão, Campo Grande ou Gurupi, se for de BH e Tumbiara, já tá aí. Já liguei pra galera de Goiânia me esperar, pra pôr carne na brasa e a cerveja pra gelar. Não vou de avião porque eu gosto é de estrada. Goiás é o coração que a porta tá me destrancada. Passa, passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e nada vai mudar, mudar, mudar. E passa, passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente, aqui é o meu lugar. Joga na palminha da mão, vem. Pode me esperar, tô pronto pra sair. A noite vai bombar aí na terra do Piqui. Se for de Ribeirão, Campo Grande ou Gurupi, se for de BH e Tumbiara, já tá aí. Já liguei pra galera de Goiânia me esperar, pra pôr carne na brasa e a cerveja pra gelar. Não vou de avião porque eu gosto é de estrada. Goiás é um coração que a porta tá me destrancada. Passa, passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e nada vai mudar, mudar, mudar. Passa, passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente, aqui é o meu lugar. Subiu! Passa, passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e nada vai mudar, mudar, mudar. E passa, passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente, aqui é o meu lugar. Faz barulho, moçada. Faça esse modão. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô, galera, alô, ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Um abraço, meu querido, e muito sucesso para ti. Valeu! Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom, das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Não perca também a edição de fim de semana, que começa aos sábados às 8 da manhã e estando por 2 horas. Aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança. Um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança. Às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda a sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Estreou a 2 de agosto de 2010 e era um programa dedicado à música portuguesa, essencialmente. Vamos recordá-lo, edição a edição, na Antena Web Momento. Com Joana Santos, de segunda a quinta-feira, às 18 horas. Ponto de partida, na Antena Web Momento. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Vamos lá, gente. Programa Carlos Pitt. Simbora, simbora, meu povo. Chegando agora a Miroca. Fala, Miroca. Tudo bem, Carlos Pitt? Semana importante essa, né? Verdade. E com esse friozinho aqui em São Paulo. Em São Paulo tá com frio tranquilo agora no sul do Brasil. Ah, já ouvi falar que tem até menos 3 por lá, né? É verdade, depende do lugar, ou até mais ou até menos, né? Quer dizer, menos mais 3 ou menos mais 3? Vamos lá. Vou começar falando de Jads e Jadson, que lançaram o clipe da música recentemente, que fala assim, agora tô judiando, tô, quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Pelo perfil da música, a gente esperava um clipe animado, pelo perfil da dupla também, né? Mas eles surpreenderam com uma história amarga, onde eles mesmos são os personagens num bar, vendo a ex sofrendo lá, né? Olha, tá bonito, tá intenso, eu gostei muito, viu? E eles gravam um DVD em Campo Grande, dia 12 de julho, na abertura da Copa, com a participação do Michel Teló. Legal, imagine você num bar, bêbado, falando já do som. É, não vai sair, né? Legal, agora quem mais... o Léo Magalhães, que também lançou o vídeo do novo DVD 10 anos de sucesso. Dessa vez foi a faixa Será Que Ela Vem, que traz a participação de Bruno e Marrone. Mais Bruno que o Marrone, né? Pra dizer a verdade. Bom, o Léo chamou os fãs para assistirem o vídeo via Face. E o povo aceitou, viu, Carlos Pitt? Porque em poucas horas já tinha mais de 3 mil visualizações. Bacana. É, o vídeo simplesmente são os três cantando na gravação, mas a música é romântica e se chama Será Que Ela Vem? Conta a história de um homem inseguro que espera a sua amada com vinho gelado, jantar à luz de velas, taças da mesa. Tá bonito. E agora vamos falar do quê, Miroca? Do lançamento do CD Carlos Pitt. Passe de Mágica é o quinto CD da carreira, que acontece nesse final de semana, dia 31 de maio, no Absoluto Clube em São Paulo. Isso, e nós tivemos o apoio de vários parceiros que gostaríamos de agradecer. Vamos lá? Vamos lá, vamos. Vamos para começar, vamos agradecer o pessoal do Anel Cup de Maringá, o grande Fabiano Capoia, toda a equipe, toda a família Anel Cup de Maringá no Paraná. Um forte abraço, que vão personalizar canecas e a gente vai oferecer para todo mundo que participar. São canecas personalizadas do Carlos Pitt e Anel Cup lá no nosso show, né? Isso, beleza. E também a parceria da Parceria Imóveis. Abraço ao Clóvis Cunha, sua esposa e toda a família. Verdade, a Verinha, o Clóvis, todo mundo lá, obrigado pela parceria. A Parceria Imóveis, que está com a gente nos projetos do Carlos Pitt, CP1 Produções e TVCP1.com também. Isso. E aí, Cas Cosméticos, nas pessoas de Anderson e Renata e do André também. É verdade, toda a equipe, toda a família e Cas Cosméticos, um forte abraço. Obrigado por essa parceria nesse grande evento também. Também é o único estúdio do parceiro Carlinhos Cocó, sempre competente e dedicado. Um abraço ao pessoal da KTM Divulgação e Produção Artística também, a Graziele, o César, a todo mundo. Ah, o nosso grande parceiro também, que é o Fabrini, né? Isso, grande figura, sempre por perto. E vão estar por lá também com a gente nesse grande show, Luiz Fernando e Renato, o João Luca, o Luiz e Leandro, vão estar por lá também o Edu Araújo, o Fabrini, que a gente já falou aqui também, ao Bruno Fernandes, enfim, a todo mundo, vários artistas que já vão estar por lá também marcando presença no palco, cantando com a gente nessa grande festa que promete. Vai ser muito legal e depois a gente conta como é que vai ser. Mas já dá pra ver um trechinho com a banda, né? Você fez um clipe, não foi? Ah, fiz uma chamadinha, um teaser, que está lá convidando o povo pro show, que está no carlospitch.com. Também tem um videoclipe que foi lançado essa semana da Passe de Mágica, né? Tá muito legal. Então, fechou, Miroca, obrigado. Boa semana, boa sorte no lançamento do seu CD. Obrigado, gente. Vamos embora. Programa Carlos Pitt. Não para, não, aqui na sua rádio. Programa Carlos Pitt. Alô, galera. Aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Não chore mais. Não chore nunca mais, amor. Oh, oh, oh. Eu sou o sol secando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor. Não chore nunca mais, amor. Ser amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. Seu homem.

não diz nada é impossível. Eu quero ver gol ao vivo na TV, no rádio, na net. O planeta inteiro pede gol. Que eu tenho gol, fiquei na raça. O meu gingado, faço minha graça. E você pode, a vitória te espera. O mundo vibra com o grito da galera. Carlos Pitt, Cabanão Mundão! Esse luar lá da cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. Que a gente pega na viola que ponteia, a canção e a lua cheia nos nascer do coração. Não há gente ou não no ar como esse do sertão. Não há mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Ser enterrado numa grota pequenina, onde a tarde a sururina chora a sua que o vê. Não há gente ou não no ar como esse do sertão. Não há gente ou não. Como esse do novidade começa aqui. Programa do Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Carlos Pitti Oficial. Bora que bora, meu povo! Deixa eu mandar abraços aqui ó, pro pessoal que tá ligadinho comigo, ouvindo o programa Carlos Pitti. Não esquece de adicionar, né? Curtir a nossa página oficial, nossa fanpage lá no Facebook. Procura lá, Carlos Pitti Oficial. Ou programa Carlos Pitti Rede. Programa Carlos Pitti Rede ou Carlos Pitti Oficial no Facebook. No Instagram, pega o seu celular aí, você que tem Instagram, procura lá, Carlos Pitti Oficial. E também no Twitter, arroba Carlos Pitti. Lembrando que é Pitti com dois T e o Y, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que tá curtindo a gente sempre. A Cristiane Whitman, de Coronel Domingos Soares, no Paraná. A Letícia Siqueira, em Itapetininga, interior de São Paulo. Tomás Preis, de Blumenau, Santa Catarina. O Pardal Ferreira, de Cuiabá. A Ellen Pedroso, de São Paulo. A Elizabeth Cristina e o Clayton Ferreira, de Curitiba, Paraná. O Ricardo Chervinsky, de Planalto, Rio Grande do Sul, também do Rio Grande do Sul. O Marcos Heitman. A Regiane Vieira, em Iguatu, no Ceará. A Isadora Reiser, em Coronel Vivida, no Paraná. A Leila Cardoso, de Januária, Minas Gerais. Também em Santa Catarina, lá em Blumenau. O Alequeixo Moraes. Quanta gente ligadinha com a gente, ouvindo o programa Carlos Pitti. E por fim, ainda fechando aqui, Ivonete Saldanha de Palmas e Dani Santos também de Palmas do Paraná. A Karine Oliveira e Arlete dos Santos de Coronel Vivida, Paraná. Obrigado a todo mundo pela audiência, pelo carinho, pela participação. Quer ouvir o meu abraço, quer receber o abraço do Carlos Pitti? Então procura lá, ó. No Facebook, Carlos Pitti Oficial, a nossa fanpage, ou o programa Carlos Pitti Rede, que eu vou mandar abraços pra você aqui no programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Daria tudo pra olhar nos teus olhos. Eu daria tudo pra ouvir tua voz. Te ouvir me dizendo que foi só engano, que o maior engano foi fugir de nós. Erros e acertos, medos e desejos, brigas sem sentido, coisas tão banais, que agora pesam, causam tantos danos, fere, nos machuca, faz doer demais. Deita em meus braços por um instante, que eu te faço o amor de antes. Quero ser o mesmo, sonho sem loucura, e ser um desejo. Quero ser o beijo que você procura. Feche os olhos, sente pulsar no meu peito esse coração que ama e que não consegue ser perfeito.

cada canto do meu país tem sede de ser feliz. E o som da batida na palma da mão e a voz da torcida é a voz da nação. E eu quero um Carlos Pitti, aqui tem música sertaneja. Foi Deus quem te mandou pegar tudo onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você, sou água de rio, que se entrega ao mar, pra se amar. Deus que te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. foi Deus quem te mandou. Água de Rio, CD, Carlos Pitti, novo CD que já está por aí, ó. Vamos lá, gente. Olha, nesse sábado, dia 31, acontece o show, lançamento do novo CD, Carlos Pitti, Passe de Mágica em São Paulo, né? Vai ser lá no Absoluto Clube, com muitos convidados, vai ser uma festa linda, linda demais. Inclusive, essa semana, mais artistas confirmaram presença lá, como é a dupla gaúcha, né? A dupla Henrique e Ranieri, amigos aqui de São Paulo também, vão estar presentes. Henrique e Ranieri vão estar por lá também com a gente, né? O Fabrini vai estar por lá, Luiz Fernando e Renato vão estar por lá também, Luigi e Leandro, ainda o João Luca, né? O Edu Araújo, o Bruno Fernandes, agora acertei, né? Bruno Fernandes. A equipe toda do Carlos Pitti, a banda, tudo prontinha, sob a direção musical de Aldinho Meola. Ainda tem a nossa equipe lá, o Fernando McCoy, o Bebeto, o Mauro, que é o nosso sanfona também, o Éder Lins, né? E o Diego Felipe, além da Miroca, a Carla, todo mundo da produção, a equipe CP1, com tudo estará nessa, todo mundo voltado às atenções para este final de semana, lançamento do novo CD numa grande festa, num grande show que acontece no Absoluto Clube em São Paulo. No domingo, eu estarei marcando presença em Recife, na Renor, né? Grande feira de beleza do Nordeste, onde estarei me apresentando também, graças ao convite do nosso grande amigo Nazareno Maia, grande profissional de Fortaleza no Ceará, junto com a equipe da TUS do Espírito Santo, né? Então, domingo e segunda estarei em Recife, Pernambuco. Legal? Fechou? Então tá bom. Obrigado, meu povo. Semana que vem estou de volta aqui na sua rádio para mais um programa Carlos Pitti. Obrigado, meu povo. Forte abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitti. Fique por dentro do programa do Carlos Pitti. Acesse www.carlospitti.com, www.carlospitti.blogspot.com.